Gonçalo Salvador, eu vou chamar 6224, portão 01, para o puxa acionamento. Da Lívia, pós-táxi, acionar 6224. E puxa, portão do táxi, 6224. Luz do Novembro, pronto, cópia? Pronto, cópia, Novembro. Novembro, para Porto Seguro, autorizado 085. Decol dano 7, primeira curva direita, saída Coral. Controle 119.8, acione 0274. Então, corredor axé, 1000 pés, a celebração do controle na saída Coral. Livre acionar para ataque, chame torre 118.9. Para ataque. Salvador, Uniforme Mike do Fox, final. Eco 1 Novembro, está pronto para o táxi? Uniforme Mike do Fox, confirme, pouso 17 ou 10? Pista 10, senhor. Gente, Uniforme Mike do Fox, livre pouso, vento 100 graus, 069. Via de Fox. Eco Novembro Libre Táxi, chame para ingresso 97. Portará para ingresso 97, o Eco Novembro. P224, táxi via Índia e Alfa, no ponto de inspirador 10, torre 1-1895, QNH 1-0-1-5, boa viagem. Eco no ponto de inspirador 295, grato, boa noite. Echo November, livre ingresso, porte alinhada e pronto. Uniforme, uniforme, é solo 06, solo 121, 219. Grato, boa noite. Estou, Mike Uniforme, livrando para o Mike. Uniforme, Mike Uniforme, vai taxiar via Alfa, Juliette, parte principal. Lima, Mike, Quebec, na Quebec, me chama a torre 1895 para cruzamento da 1735. Janer 6224, a linha decola da 10, vento 1900 graus, 08 nós. A linha decola da 10, Eco November, livre decolagem da pista 17, vento 1900 graus, 07 nós. Eco November decola ao 09, controle 119.8, uma boa noite. Confirmando 119.8, controle. 119.8, Eco November. Oi, Salvador, boa noite, Xanair 6212. Boa noite, Xanair 6212, livre pouso pistola 0, vento 100 graus, 069. Livre pouso, 6222. Oceaner 6224, decola 09, controle 119.8, uma boa noite. 119.8, grato, boa noite, Xanair. cognição 3080-7735 ao ingressar no 45 frequência livre. Boa. 662-12, solo 12, solo 12, 1, decimal 9, livrando da direita, boa noite. Decimal 9, obrigado, boa noite. Fala Salvador, boa noite, Xaré, 612, ataque AV Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette para o 07, Xaré, 612. Eco X-ray, prossiga. Utilizado acionamento, pode para o táxi, Mike Eco X-ray. Torre Salvador, boa noite, gol 1643. Boa noite, gol no 643. Mandei aproximação, reporte passando externo. Voltará. Está autorizado, o Mike X-Ray vai taxiar via parte principal Lima, Mike, Quebec, na Quebec, chame torre 1895 para ingresso na pista para prosseguir para o parte 4. Passou externo, bastante travado, voo 643. Voo no 643, livre pouso, sistema 0, vento 1,00 graus, 0,6 nós. Livre pouso, 1,0, voo 643. Salvador é o azul, 4107, final 4 milhas para a Duna. Azul 4107, mantenha aproximação, reporte passando externo. Botará externo, 4107. Uma 643, solo 19, solo 121, decimal 9, livrando à direita. Uma boa noite. 19, livrando à direita, 1643, boa noite. Boa noite, gol 1643. 643, táxi Alfa Juliette para o portão 03. Alfa Juliette 03, 1643. Gente, vou prosseguir Lima, Mike, Quebec, na Quebec Torre 1895. Externo, baixou e travou, azul 4107. Azul 4107, livre pouso, pistão a zero, vento 1900 graus, 049. Livre pouso, 4107. Boa noite, tá Mike X-Ray Echo. X-Ray Echo, contigo. Estamos na posição 9, autorização de reboque em terra remota 14 de Patimona. Autorizado, tá autorizado, depois eu termino. Ok, vamos mandar o termo. Checo X-Ray, tem livre ingresso na pista para táxi sobre a pista e reposto livrando no Pátio 4. Boro 64 mesmo, posição 5. Confirme? Posição 03, Boro 64 mesmo. Afirmo, 03. Apresentado. Azul 4107, Solo 24, Solo 121, decimal 9, livrando à direita, uma boa noite. 219, livrando à direita, obrigado, boa noite. Seis, uma boa noite. Azul 4107 livrou. 4107, eu vou seguir via Alfa Kilo para o pátio 3, posição 05, atende para os sinalizadores. Aqui via Alfa Kilo, pátio 3, 4107. tá mais cheio de GS, a forma de estacionado na remota 14, obrigado. Gente, boa noite.